Eu quero entrar no som de quem cuspiu o que falo. Atividade em cada esquina, viva atiça meu faro. O que defendo, que vive em mim, o que lamento, o que comemora agora que tudo junto enfim a bandeira. Quem chega junto ajuda a levantar quem tá do lado, e quem conspira sobre separar meu testamento. Caderno velho cheio de rabisco novo, tô melhor que antes, sem ilusão longe do topo. O meu passado lixo, peça glória no futuro. A voz que sou a rouca traz um coração mais puro. Bem mais esperto, o dia chegou, então fique de pé, pronto pro show. Protagonista, eu tô no filme, várias cenas correndo som, alto-falante chia, sintoniza, põe no som. Cada esquina viva circulando dom, então fiquei de pé, pronto pro show. Protagonista, eu tô no filme, várias cenas correndo som, alto-falante chia, sintoniza, põe no tom. Cada esquina viva circulando dom, então fiquei de pé, pronto pro show. Até aonde a voz me levar, compõe em todo lugar. Sentado na esquina, no bar, minha vida é música. Quanto de um dia pro outro sentiu no coração, não. Quando se capela, arrepia só de sentar, ouvir um som. Se vem do coração é amor, sem carregar tal convite que falou comigo, a alma que não censurou. Corre meu sangue em casa, nos altos falantes lava. Vulcão e erupção derrama no papel que fala. São várias horas sentadas na ponta da mente um recado. Pra quem não esperava, cheguei como um golpe baixo. Talento que me abençoou, filho da rua chegou. Então fique de pé, pronto pro show. Protagonista, eu tô no filme, várias cenas correndo som. Alto-falante chia, sintoniza, põe no som. Cada esquina viva circulando dom, então fiquei de pé, pronto pro show. Protagonista, eu tô no filme, várias cenas correndo som. Alto-falante chia, sintoniza, põe no tom. Cada esquina viva circulando dom, então fiquei de pé, pronto pro show. Vem descendo fogo a rua, meu presente novo, que se torna precioso pra todos, vai aumentando o jogo. Tudo que me aconteceu, tudo que me ofereceu, em cada som revela os segredos que é de ninguém, é meu. A alma flutua, a pele arrepia, a voz chia. Papel principal do ator, rimador que brilha. Sou vira-lata na cidade dos homens, se cria onde acontece tudo, até cachorro bravo mia. Me passe da rua que vem, me passe da sua também. Te passo o coração rimador, que por amor que vem. O mundo eu chuto pro gol, maldade o vento levou. Então fique de pé, pronto pro show. Protagonista, eu tô no filme, várias cenas correndo som. Alto-falante chia, sintoniza, põe no som. Cada esquina viva circulando dom, então fiquei de pé, pronto pro show. Protagonista, eu tô no filme, várias cenas correndo som. Alto-falante chia, sintoniza, põe no tom.